Quem está sentindo Deus presente? Quem está ouvindo Deus falar? E quem está vendo o Espírito de Deus aqui em nosso meio passear? Quem já é queimado pelo fogo, acrescenta lenha no altar. Dê glória a Jesus, faça qual Davi, deixa a filha de Saul lhe criticar. Deixa o fogo cair e Jesus Cristo operar. Deixa o fogo queimar a lenha que está no altar. Deixa Deus mandar poder, Jesus Cristo batizar. Pode dar glória a Jesus e deixa o fariseu falar. Deus opera na igreja, o crente não pode se calar, e só não recebe quem não crê neste poder. Perde a bênção que Deus tem pra dar. Quem já é queimado pelo fogo, acrescenta lenha no altar. Dê glória a Jesus, faça qual Davi, deixa a filha de Saul lhe criticar. Deixa o fogo cair e Jesus Cristo operar. Deixa o fogo queimar a lenha que está no altar. Deixa Deus mandar poder, Jesus Cristo batizar. Pode dar glória a Jesus e deixa o fariseu falar. Deixa o fogo cair e Jesus Cristo operar. Deixa o fogo queimar a lenha que está no altar. Deixa Deus mandar poder, Jesus Cristo batizar. Pode dar glória a Jesus e deixa o fariseu falar.